Aí, DJ Alisson, solta som. Vai. Se for pra falar de amor, tem que marchar primeiro, vai. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Pode o Neto Braga ali. E posso falar. Ele tá aí, seu papai. Tudo que eu quero é me refazer. Fazer uma cara que eu não te vi, hein, mano. Eu não me vejo mais me entregando ao. E aí, senhora? Você. Pode crer, meu brother. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Não é mais ela, não? Outro amor. Outro amor. Outro amor. É Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. É isso aí, Renato Reis! Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei busca de motivos pra te esquecer. Vai deixar o gordinho doido aí, viu? Ei, minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Alisson. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo. Fala, Tolega, manda aí, papai. O Tolega, a Fernanda, Duduzinho, a Daiane, o Erlen, né, meu irmão? Porque Dani Santos e também a Uera. Felicidade. Bora pra si. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Baby, onde você está? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também. Fala, Dário! Vem me fazer feliz pra sempre. Ele pediu essa aqui, ó. As marcantes, o Bola GDK. Vai pra cima, Breninho. Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Olha o Euler, olha o Euler. Caminhar na rua. E aí, Euler? meu parceiro DJ Gatuno, o cara que comanda o beatback. Olha aí, Gatuno, aqui eu toco tudo e você comanda o beatback, maninho. Grande abraço e tô te esperando aqui pra você tocar o beatback juntinho com a gente. Tipo assim, ó. Agora é marcante, né, bicho? Manda os canibais. Sucesso. Sucesso. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. É o Pop Live. Meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. E depois? Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Vou te encontrar no Super Transação, pra gente se amar ao som do campeão. Com DJ Hildon e DJ Denilson, na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Alô, Patrick! Bora, Megazord! Essa é pra ti, mano, essa é pra ti! Chegou. Obrigado, meu Deus. Sobrevivo mesmo sem tentar. Cheia de nos na garganta. Penso em você, eu nem pensar. Ellison. O Gerson, o Adriane, o Marcelo, o Serginho, o Malpop, Ciane, os Eternamente, juntinho e misturado. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquentei. Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Super Pop. O som da galera, DJ Edilson e Edilson, tocando nossa canção. Muda do point. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar. Essa multidão. Sim ou não, não ou sim. O cara chega do lado de uma gata, ela só tem duas respostas pra falar: ou sim ou não, não é verdade? Ou não, ou sim. É. Espero por você, volte pra mim. Sem você, vou. Ei, meu, se desce! Neto Brega, tá na. Meu. Obrigado, Neto! Falta de você. Você já tá louco, bebê? Tão novo. Quero que você confie em mim. Isso não vai dar certo. Sem você, não sei viver. Nosso amigo Juninho da HB20 também. Mas não tem jeito doce. Valeu, Juninho. Me entender. Se tem, Juninho. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Ei, fuga! Você. Charge, né? da GDS, o Miau também da GDS, tá aí com a gente. Toda a nossa GDS, bora, Iago Machado. Só um pouquinho tudo. Felipe Comissado, aquele abraço. Eu largo o Jesus. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Pega aí, maninho. Meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Libera o microfone número 24 aí, rapidinho. Felipe Comissado. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Só brincadeira, nós somos grandes amigos, grandes irmãos desde muito tempo. Ei, Felipe! E foi tão natural. Eu não pedi pra que isso fosse. 24 quem entende. De 24 quem entende. É o Vitor. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Só pra provar o. Olha, Alisson! Eu beijo! O nosso parceiro Charlie Batedor! Beijo. O Miau GDS! Eu largo tudo! O meu parceiro Bicha Thiago, o Osso Leão! E a primeira dama ao lado, Ítalo Gomes. Chegou, viu, Osh? Sem gracinha agora. Tudo, tudo. O nosso parceiro Patrick Lomo, homem do aplicativo Rock Doido aqui com a gente, Carioca Tormento. Toda a tormenta, alô Maria Benassuni. AR15. Bora, Chumê. Detona mais uma, é. O Patrick não é só do aplicativo, ele é rock doido também, meu irmão. Não para esse homem. Alô, Marcelo. Um abraço pra você. Aê, Marcelo. Bora, bebê. O Duduzinho da van. O Luciano. O Antônio Robson, o Josimar. Tá todo mundo, Dudu, bem. O Leandro diz eternamente. O bebê do Marajó. O Maniçoba. Churrasco número 1 da Sacramento. O amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. Olha o homem dos stories. Esconde. Aí o número 1. Tô à tua procura. Renato Reis. Meu amor. Você só quer brincar com meu coração. Menino, vem me beijar. Vem, vem. Menino, vem me beijar. O nosso parceiro Buda, ele, o Euler. Vem me amar. Lá do Ponte. Não sai do meu pensamento. Ele, Marcelo, tá todo mundo. Quero todo momento. Alô, Ailton. Menino. Ailson Dandas. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero todo momento. Meu doce amor. Bota, colega, os panda, os eternamente. Lindo, vai além do infinito. Já estamos providenciando a unidade móvel perfeita aqui. É que essa aqui já foi muito, sabe? A lá vão ter. Vai pra cima, bora, bora, bora, bora, bora. Cadê aquela duvido? De 4 mil. Não pode, não pode. Exclusivo. Engraçado, hein, rapaz? tá só na manha. Qualquer coisa. Então! Deixa eu aqui! Vamos juntos! Alô, Jabuti! Gatinha! Oi! Agora vou te ensinar a fazer o PV. Ellison, o mega príncipe é que vou te ganhar. Oh, oh, oh, oh. O mega príncipe é que vou te ganhar. E aí, colega? Bebê. Oi, bora, Mabel. Manda aí, MC. Mabel, tu tem que ensaiar essa vinheta agora aqui, ó. Segue o líder. Com aquela voz de trovão que você tem. Hoje eu tô de mini saia. Hoje eu tô de mini saia. Eu vou com DJ Ellison e com DJ Juninho. Ellison e Juninho. Ellison, a nossa amiguinha Juana Castro. Alô, Juana. Preta, sua calcinha é preta. Dei uma baixadinha no Super Pop. Ellison, o nosso parceiro Cláudio, DJ Cláudio, sai com a gente diretamente de Miami, curtindo o Pop. Alô, Flávio, um abraço, garoto. Manda aí, MC, sucesso. E o showman vai detonando. E o celo vai doidando. Alô, compadre Paulinho! Essa tu gosta. Quem não tem história é. Olha o patrimônio. Ele não se aquietou, meu irmão. Ele veio, veio. Ele pediu essa aqui, papai! Da 007. Tô te falando. Bora ter seis hoje, bora. 6 horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. E nosso amigo Caco, eu sabe, também tá comigo, alô, Caco. Chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa. Sem você eu não vivo. Como é que tá? Oi, moranguinho! Esse passado, deixa logo! Apaga, pois sofro tanto por você. Sofro tanto por você. Te quero! Quem não tem história é apagado da memória. Esse é o Super Pop. E aí com a gente, Ellison Vivaço, DJ Asayag, ele e o Tchê. Oi, Asayag, oi, Tchê. Simbora, chegou a hora. O Pop é da moda. E aí, espanta. Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo. Já abandonou na última quarta-feira. Simbora, chegou a hora. O Pop é da moda. Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo com chegando com aquele chameguinho, DJ Ellison e Juninho, vão tocando com carinho. E vem deixando com aquele chameguinho, DJ Ellison e Juninho, detonando pra valer. Tecno Machine. Tecno Machine. DJ Cheguinho, o homem tá apaixonado, meu irmão. E aí, Lobo? É pop na veia, sexta, sábado. todo mim. Bora, Renato Rei! Dia da semana, bro! É pop! Magnata! Mas vou sonhar. O homem das caçambas. Vou me apaixonar. Alô, Rafinha. Um abraço pra você, Rafinha. Elison, Juninho, Vitor. E Nandinho, cadê? Já tá notado. E é 4 anos de pop. É muita curtição. Curtida que é de fogo. É muito balde no salão. E faz o S, faz. Faz o S, faz. Galera, GT é a mestra. E aí, Lobo? O Super Fox surgiu. E vai sobrevoar. DJ Elison, Juninho, Betinho. Josimar, tu metralha seu coração com toda a emoção. Galera, GDA 100% curtição. Do nosso amor, o que restou ficou pra trás. Mas vou viver, procuro uma razão pra tentar te esquecer. E o Super Fox surgiu e vai sobrevoar. DJ Alisson, Juninho, Betinho e Josimar. Tu metralha seu coração com toda a emoção. Galera, GDA 100% curtição. DJ Marquê, Edilson Rex. Gino, agora é você, garoto. Desliga o telefone. Essa aí vai pro meu parceiro Bismarck. É o WhatsApp ou é normal, hein, Bismarck? Agora, vai. Desliga o telefone. Ou escuta minha voz. Eu religo outra vez. Paturi, negócio. Sabes que eu preciso. E aí, Paturi? Ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me. Diga alô, diga sim. Não me deixe falando só. Diga por favor, qual motivo? Porque não quer mais o meu amor. E aí, bicho? Não vivo sem você. E aí, cadê aqui? Me sinto só, me sinto só. Não vivo sem você. Mabel. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu bem. Os olhos se enchem. Aí, Mabel. Lágrimas. Vou levar amanhã o Vitor lá pra você dar uma aula. Sem saída. Pra melhorar a voz dele, tá legal? Fiquei a minha vida e você. Só quis brincar com meu. O menino tá esculhambado todinho. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. de me perder. Família Paá, meu irmão. Esse aí é o MP. E essa aqui dá valor é o Dudu Bene. Dudu Bene só meia. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Todo mundo tem um passado, né, Neto? E a gente tem um assim que nunca esquece. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. É o Felipe, papai. Amor, não fica bem agires assim. Hein? Passado, deixa de apontar o culpado. Esse moleque vestir a camisa. Tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Vamos levando no barracão! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imaginar o quanto. Com a gente, Alisson, os amigos, parceiros, Hulk e Luciano, aí da RL Eventos. Valeu, rapaziada, tamo junto, viu? E aí, Júnior? Vai nega pro nosso amor, não valeu. Júnior da televisão. Júnior. Sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. Sei. E não desejo isso pra ninguém. É. Por isso que isso não pode ir além. Ellison, som, então som. Vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. E não, não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sin... Gira, gira, gira, gira, gira, tá girando, girando, girando, girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Bye. Zosima, tá aqui. E aí? Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta, manda embora de casa. Cê voltou pra hoje! E botando Robson, o Euler e o Buda lá do Point Show, tá aí com a gente. Vamos relembrar. Ele quer relembrar, então bora. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci com minha paixão. À primeira vista, tudo que eu quero é viver com você. Para não te perder, eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero. Eles estão aí com a gente. Tudo. Aquele velho aguarda, o de menor. A equipe Sal, aí com a gente depois de muito tempo. Te amo e não. Valeu, de menor. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda letra. E o Bola GDK. E eu faço meu bem pra você. É DJ Jeguinho, é Jabuti. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais amo. Willer, essa aqui é pra ti que nunca curtiu. Rapaz, tu é velha guarda mesmo, não tem jeito. Não adianta tu esconder lá no Caldeirão da Lã, lá do Mauro. Essa é pra gente, mano. Vai. Ele disse, isso velho é o mundo, porra. Tá no esquenta, tá tudo bem. Então tudo bem, você decidiu pensar mais. Quem gosta é o Hulk, meu irmão. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. E aí, Elisante? Não é. A gente dá certo, te fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve, não se abre mão de um grande amor. Eu sinto que ainda te faço feliz. Em nada. Tem que ser verdadeiro. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Bora sacudindo, bora. Viaja, é a Ayla Cabeça. E aí, Ayla? Na canção. Bora pipirinha. Segue o líder, Raul. Da galera, vem balançar. Venha dançar com a melodia. E o som que contagia. Príncipe Negro é o som. E a nossa GDS também tá aí com a gente. Obrigado, Alan. Veio todo mundo aí com meu parceiro Dário, meu irmão. Valeu, Miau. O Miau de Célio. Lembra daquela lá do Porto Louco, meu irmão? Duvido, duvido. Prepara aquela picanha lá, viu? Ele vai por lá. Preparar essa roda. E aí? Eu preciso saber como se encontra essa luz. Ah, compadre, eu sabia. Faz meu coração bater mais forte e me seduz. Esse coração não é mais vagabundo, não? Essa dor, já tem dono? Causa solidão. É a dona Sueli, é? De alguém. Esse coração tá eletrizado agora, né, Júnior? Faltando um pedaço de mim. Tecno Show. Sucesso. Carioca. A solidão já era. E o Fuga já era. Eu vejo o Júnior, uma semelhança a Nicolau. Prepara a unidade uma vez pro meu compadre Paulinho. Só que antes ele disser isso, joga aquela, joga aquela, joga aquela, joga aquela. Fim de semana a farra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Hoje não é unidade móvel, você vai como DJ. E aí, compadre? Já tá tudo certo esse negócio aí, já? Manda fogo. Bagulho vai ser doido, meu irmão, quando é a mãe. O DJ Hildo tá botando pra quebrar. Com a Demi a festa não vai mais parar. Onde ele toca a festa sempre tá legal. Esse é o som, o campeão. Porra, Júlio. Genial. A galera tá chegando. Ei, rapaz, bora, a GDK tá com ciúme, olha. O Paula Vicente, o dedo azul, campeão. Ele chama o tia, Alisson. Chega o coração vagabundo do bolo. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Rebenta, Blaster. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Carioca do Aumento, o Tramururinho das Margantes, ele tá viajando aí, né? Sim. Alô, Carioca! Eu já fiz. Leva, pai. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão Davidson Reis. Eu vou só te amar. Banda William. E quero só te amar. E a cueca. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Obrigado, Pupino! Mexe, rebola, vê como se... Valeu, família! A gente se encontra da menina danada. Nas próximas do Águia. Mexe, remexe, rebola, vê... Sexta-feira já tem pop! Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Sábado também, domingo. Vamos nesse, vô! Segue o líder! Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse... Essa até o Hulk dançou. Eita, menina danada. E olha a Ayla ali também, não? Eita, menina danada, pra dançar um brega. Eita, menina danada, pra rir a cueca. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita, menina danada, pra... E aí, Paturinho? Eita, menina danada, pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Ellison. Dali Ellison! O Tolega, lá do Tolega Saúde. Tolega Saúde. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era nave do Rubi, Rubi, Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Pra ti, colega, vai. Se você se for menina, não podia parar o show assim, tocar sua música, né, mano? Preciso de morfina. Já é. Pra resistir a dor da tua ausência, o veneno que o teu beijo deixou. Aí, Jefferson. Tua boca me al... Quero saber se tu joga esse gelo lá no RT. Teu joga. Me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo. Não vou me acordar. Céu e as estrelas brilham por você. Na noite fria, pensando em você. E Chiquinho, ela tá aí, ela tá aí. Nossa amiga, Carla Revone, obrigado Carlinha, tá curtindo o pop, Hélio Dieguinho, valeu, esse casal é pop. Neném da Dida. Se você se for menina, eu preciso de morfina. E aí Carlinha, é o Águia de Fogo.